Solo Salvador, é o TAM 3520 para Aracaju. TAM 3520, prepara a saída Conde e aguarda a cópia. Saída Conde, aguarda. A 3520, está pronto, cópia? Pronto, 3520, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pistão no zero, faz a decolagem curva à esquerda na saída Conde, rota conforme o plano de voo, transponder 0260, controle 1208. Autorizado Aracaju, nível 190, rota do plano de voo, Golfinho F7, decola pista no zero, curva esquerda, Conde, 0260, transponder 208, controle, TAM 3520. TAM 3520, contagiamento correto, chama quando pronto no 03. Chama lá. Salvador, boa noite. 2-3-8, também, 4-8-0 para 1-5-0, sempre a informação chave. Sistema 38 no meio, sem identificação, desça nível de voo 050 na proa de TAP. Solo 135-20 no 3 para acionamento na posição. Tá 3520, tá autorizado, chama pro push. Chamaremos pro push, cantar 3520. Bom, no 173 está autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5527, controle 120.8. Autorizado para Guarulhos, 360, informamos que no 10 Taubaté, decola da 10 curva direita, da El Lisa Motiva, 527-1208. Gol 973, cotejamento correto, chama quando pronto. Joia. 3520 no 03 para pushback. TAM 3520 está autorizado no 03, chama TAM. Deve chamar EMA, TAM 3520. TAM 3816, desça 2010, ajustado no 03, autorizado o sinal do LS que foi da pista 10, reposto no localizador. Afirmativo 2216, reportará no localizador, TAM 3816. 3520 para ataque, 118 a bordo, 1220, alterna João Pessoa. Tá 3520, táxi autorizado, direita Índia até o ponto espera, no ponto espera torre 1895, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, Índia e Alfa, ponto espera 1895, tá 3520, até já. Vai passar no 38 no meio. 38 no meio, complete o final do procedimento com a torre 1 no 8, decimal 95. Chama a torre 1 no 8, 95, 38 no meio, boa noite. Torre, Salvador, muito boa noite, 38. Ô, no meia, passando o Luna. Tá 38 no meia, avistado, destino 0. 1-3. Reporte externo, bastante travado. Reporte externo, 38 no meia. Salvador, tá 3520, ponte espera do 90, pronto visual com a aeronave na final. Tá 3520, mantém a ponte espera. Mantém. Ações de terra estabilizadas, 20 pontos baixar, travado, tá 38 no meio. Tá 38 no meio, autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 9 nós. Esse pouso, né? 10, 8 no. Tá 3520, nem mantém pistão no zero. Nem mantém pistão no zero, tá 3520. Então, 3896 no solo 30, libera direita, solo 121 no décima 1. Tá 3896, táxi lento via Alfa, reportante da Juliette. Táxi via Alfa, reportante da Juliette, 180 graus, 109. Divisão econômica, tá 3520 iniciando. Para o táxi Gol 1173, estamos com 176 a bordo, 0352 de autonomia, alterno da Leão. Gol 1173, está autorizado o táxi direita Índia até o ponto 0, no ponto 0 Torre, 198, decimal 95, ajuste 1-0 no 3. Táxi 35, no ponto 0 da 1-0, Torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-3, Gol 1173. Tá 3896, após o táxi do Gol, tá autorizado Juliette, portão 04. Gol 1973 autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-90 graus, 1-09. Era autorizado o Vana Pro do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, TAN 3520, obrigado. 173, decolado aos 36, controle 120, décima 8. 208, pode retornar isso, obrigado. Controle, bom dia, no Honório 73. Voo 173, contato Rana decolagem, sobre mantém a nível de voo 360, após 2000, vou na proa de Leda. Ok, voando Leda então, voo 173. No 73, suba restrito nível de voo 340. 340, bom. Salvador, é o Siga o 3520. Ativa, foi. 6 minutos será passado para Aracaju. 6 não, corrigindo uns 4 minutos. Então, 20 deixa uma centena. Uma centena, no 73, aguarde. Autoriza para hoje Módula. São 3520, serviço radar terminado, 66 milhas noroeste de Salvador, corrigindo nordeste de Salvador. Chame agora controle Aracaju e 120 decimal 3. 203, controle Aracaju, 3. Ou 1173, chame centro Recife em 1033 decimal 25. 3. O 9-6-3 ainda modulando na frequência do controle Salvador.